Deus está dizendo pra você: eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem, já faz dias que você não ora, mas sei que vem tentando conversar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Aí Deus diz assim: te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar. Eu cuido de você no mínimo detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, você diz vou desistir. Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora.